marijuana, ver a policia me parecia contraditório. Numa planta tão natural, sendo tão discriminada, sendo vista como bandida, mafiosa, tenebrosa, rempa, THC. Opa, pera lá, o que eu vou dizer? Já nasci nesse vácuo urbano, sem espaço pra vida, só cicais elétricas, muros e guaritas. Isso que eles querem te fazer acreditar, se sentir inferior pra depois comprar. Patrocinar o mal é mal te sustentar, e esse caminho todos já sabem onde vai dar. Mas a arma do guerreiro é a fé, é a fé. Seus maconheiros, vocês fumam essa merda pra fugir da realidade? Cara, eu não preciso dessa droga. Eu sou a realidade. É assim que tem que ser. É assim que é.